Bem, pessoal, eu acabei de falar aqui agora que essa homilia me daria vontade de falar durante 50 minutos, para que pudesse não só abarcar todos os assuntos, mas tamanha a relevância, profundidade e centralidade desses textos de hoje para o que a gente começa a caminhar. Vamos falar primeiro do calendário litúrgico que a gente segue. Hoje é o domingo da Trindade. Hoje a gente estuda, né, ou lembra, relembra e celebra esse Deus maravilhoso, misterioso, maior do que a gente, e que nos chamou das trevas para a luz, e que tem uma íntima correlação com o nosso planeta como abertura do seu amor. Nós falamos ao longo da semana algumas características de Deus. A principal, eu gosto muito do quadro que a gente tem aqui, na sala de refeições, e eu vou, para quem não conhece, logo depois da homilia, eu vou fotografar ele e vou explicar. Esse quadro chama-se Pericoreses. Esse quadro chama Pericoreses, que é inspirado numa história que aconteceu aqui dentro, na nossa história de vida, né? Foi pintado por pessoas da comunidade na época e conta a história do Pai, do Filho e do Espírito Santo como uma dança, né? Uma ciranda. E as três bolinhas, né, uma pintura semi-abstrata aí, as três bolinhas simbolizam um nozinho, né, que era feito por um irmão querido, Estevão. Quando ele saía para trabalhar e não podia dar bom dia para os filhos, ele fazia um nozinho no lençol. Então, esses três lençóis bailando aqui, falei bastante já sobre isso em outras ocasiões. Mas hoje a gente termina o que ele chama de ciclo de festas, né, que a gente tem, que começou lá no Advento e termina hoje com o Domingo da Trindade. E a gente entra naquilo que a gente chama de tempo comum, tempo que a gente vai usar para crescer. E é muito legal que os textos de hoje nos remetem, nos lembram do mais fundamental do fundamental. Outra coisa que eu queria falar, e que me dá uma coceira, um comichão, uma vontade de falar horas, horas seguidas, é sobre esse texto de Gênesis 1. Porque a maioria das pessoas que eu conheço são inteligentes. Inteligentes o suficiente para pegar esse texto bíblico e lê-lo como se fosse uma história da carochinha. Porque a maneira como esse texto é contado, e hoje os textos todos, eles precisam ser voltados lá para a sua língua original, porque aconteceu alguma coisa ao longo do cristianismo que foi assim: vamos facilitar o negócio? Porque o povo não vai entender mesmo, né? E assim, fazendo um paralelo, assim como eu acho que o governo Dilma caiu porque desconsiderou a inteligência das pessoas que não iam entender o esquema que estava montado, então tentou manipular e por isso caiu, assim também eu acho que o cristianismo cai, usando isso como metáfora, quando a gente acha e pressupõe que as pessoas são burras. E aí é melhor facilitar para elas, porque elas engolem qualquer coisa. Quem engole qualquer coisa é gente que no longo prazo vai se tornar mais burra. E por isso Jesus acusou tanto os líderes religiosos da época de serem guias cegos e liderando outros cegos. Os tempos que a gente vive são muito diferentes do tempo em que a Bíblia foi escrita. Os tempos que a gente vive numa situação em que a modernidade é a realidade e que a ciência, como a gente a conhece, surgiu, o método científico surgiu. E isso tem 400 anos que a gente vive nisso. Quer dizer que então que a gente deveria ficar com uma narrativa mítico-mágica para poder entender e explicar o mundo? Não. Se a gente está diante de uma fé honesta, diante de uma religiosidade honesta, de uma ciência honesta, o que vai acontecer é que os pontos a serem chegados serão sempre os mesmos, só são caminhos diferentes para chegar no mesmo ponto. Então, quando você pega um indígena contando uma história do seu ponto de vista, imagina um indígena contando a história da chegada dos portugueses no Brasil. Ia ser muito diferente da história que você aprendeu na história geral, né? A história do Brasil começa lá que Dom João, lá de Portugal, né, mandou o povo para cá, e os caras entram lá com Pedro Álvares Cabral nas caravelas, e aí blá blá blá todo, que você já conhece. Imagina essa história contada do ponto de vista do índio. Nós estávamos aqui, andando pelados, felizes da vida. Um dia aparecem uns caras que tomavam banho uma vez por ano, dentro de uns barcos, umas canoas grandes. Imagina como é que seria essa história contada. Agora, a história conta o mesmo fato. A gente poderia ouvir a narrativa do índio, ouvir a narrativa do português, ouvir a narrativa da história oficial inglesa, e cada uma delas vai contar uma história. Ou se fosse contado por um chinês, falou: 400 anos antes, um general chinês saiu e veio ao lugar que hoje se chama Brasil. Isso gerou um mapa que acabou caindo na mão dos mercadores venezianos, que acabaram vendendo isso para Espanha e Portugal, e Portugal chegou aqui. Não seriam histórias contadas de maneira completamente diferente? Você poderia se perguntar qual delas é a verdadeira? As três são verdadeiras. Só estão contadas de pontos de vista completamente diferentes. Assim a narrativa do Gênesis 1. Ela está contada resumindo a história oral, mantida na mão das pessoas, não só pelos últimos 12 mil anos, mas por 40 mil anos de crescimento disso que a gente chama de espécie humana. E ela chega no mesmo ponto e hoje a ciência vem descobrindo coisas que fazem com que a gente case com esse texto de maneira muito legal. Já começa no primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2 começa: era a terra sem forma e vazia. Só aí já dava bagunça. Porque se Deus criou alguma coisa, pressupõe-se que essa coisa seria legal. E não sem sentido, vazia, sem forma, torru, aborru, como fala em hebraico. A partícula que está traduzida como era, em hebraico pode ser traduzida como tornou-se. E eu arrisco dizer que o que nós lemos aqui em Gênesis é exatamente uma narrativa do que aconteceu na Terra na última criação. Tem várias dicas aqui para quem qualquer um que estude ciência. Por exemplo, vocês anotaram como é que é a descrição das plantas que aparecem? Como é que elas são? Elas davam o quê? Frutos, sementes. Se você estudar fisiologia vegetal, você vai descobrir que isso é uma posição muito posterior no aparecimento das plantas. As plantas com flores são muito recentes na nossa história evolutiva. Nós tivemos ciclos de criação no planeta onde não existiam plantas, só existiam algas. Depois apareceram as plantas que não se reproduziam com flores. Flor foi uma grande invenção, bem posterior, bem depois dos dinossauros. Flor, fruto, isso é sofisticação vegetal. No passado, nós temos aqui alguns representantes, por exemplo, o nosso pinheiro do Paraná é uma planta pré-histórica. As samambaias são plantas muito antigas. Quando não, alguém já viu flor de samambaia? Já viu fruto de samambaia? As plantas primitivas lá de antes, dos primeiros dinossauros, eram um bando de samambaia. Sabe, briófitas e pteridófitas, para quem quiser estudar, né? Bom, isso cai no vestibular para quem estiver estudando, tá bom? Bom, aqui está falando um tipo de planta específica que surge. Um tipo de rebanho de animal específico. Toda a descrição que você tem aqui, eu não tenho medo de dizer, diz respeito a tudo o que aconteceu após a grande extinção dos dinossauros. Bom, a Bíblia não fala isso, não foi escrita para isso. Não, ela está narrando outra coisa. Ela está falando: olha, esse mundo que a gente conhece, que era o cara que estava descrevendo o mundo que a gente conhece. Ele começa a explicar esse mundo, como é que ele foi se organizando. E a mensagem central é que Deus organizou intencionalmente para que fosse dessa forma. Essa é a mensagem. Quando a ciência fala, por exemplo, que tudo isso é obra do acaso, que tudo isso aconteceu por acaso, nesse ponto a gente conflita. Porque não é ser ou fé ou ciência. A questão é ser acaso ou não acaso. Tudo que a gente estuda na história geológica, biológica do planeta, a gente pode considerar obra do acaso, que deu toda essa beleza e formosura que a gente vê nesse planeta, ou a gente, como diz na nossa fé, ser a obra de um Deus bondoso, misericordioso, que criou intencionalmente para ser dessa forma. Quando você vai chegando no fim dessa narrativa que foi lida em Gênesis 1, você vai ver que depois de haver criado tudo isso, emerge um ser humano diferente. E a palavra diferente aí vai se dominar sobre. Nos últimos 40 mil anos, a gente vive uma era geológica que se chama Holoceno. Até 40 mil anos atrás, nós éramos uma minoria bem pequena no planeta. A gente não ia tão bem assim. As condições climáticas do planeta, as condições específicas do planeta, não eram lá muito favoráveis para a nossa espécie. Há 40 mil anos atrás, acontece uma mudança climática importante, acaba a última glaciação, e o ser humano começa a crescer, o Homo sapiens começa a crescer e dominar sobre as demais espécies. Isso que a ciência vai descobrindo hoje é a narrativa que a Bíblia já vem trazendo lá de longe. E Deus nos vai fazendo dominar, e aí ele vai descrever no capítulo 2 que desse domínio ele faz uma última organização, que é um jardim, coloca um ser humano lá com um homem e uma mulher, sopra sobre eles o seu espírito, ou seja, o homem ganha uma outra categoria de consciência a partir desse momento, a mulher ganha uma outra categoria de consciência. E a partir daí começa a narrativa da Bíblia. Alguém pode falar, pô, mas não é assim, Deus não é um mandrake, não pegou uma mandrake, hoje em dia não fala nada, né? Mandrake faz o meu tempo, mas Deus pegou uma varinha de condão e começou a fazer, aparece arvorezinha, aparece elefantinho, aparece vaquinha. Não, ele foi organizando isso. Essa é a grande revelação de você. Seja que a ciência te leve, seja a Bíblia que te leve, seja uma tradição indígena qualquer que te leve. Qual é a mensagem central? Houve uma vontade, houve um Deus que, por amor, organiza isso. E o nome de organizar as coisas é cosmos. E Tohu Abohu, lá no versículo 2 de Gênesis, em grego é caos. A mensagem central do Gênesis 1 é Deus coloca ordem no caos. Seja esse caos o caos do planeta que ficou depois da última extinção de dinossauros, seja o caos da sua vida. Se a sua vida for caótica, eu me lembro de uma irmã querida que teve aqui há pouco tempo, né, depois de 20 anos sem a gente se encontrar, e eu não me lembrava de ter conversado com ela. A Débora falou: não, a pessoa veio aqui visitar a gente, eu não estava, né? Eu falei: mas quem que é? Ela falou assim: ela falou um negócio, que a vida dela estava uma bagunça, e você disse, eu falei, eu só tenho uma coisa para te falar. Segundo a Bíblia, Deus é especialista em transformar caos em ordem. E Deus vai jogar luz e vai trazer ordem sobre a sua vida. Eu falei, então sei quem é. Né? Então, porque essa frase é minha mesmo, eu falo essa frase sempre. Porque essa é a primeira revelação da Bíblia. Você quer conhecer Deus? Deus é aquele, não interessa a bagunça que está a sua vida, que coloca o caos em ordem. O caos vira cosmos. Cosmos é a palavra grega para cosmética, uma palavra de arquitetura, uma palavra de organização. E lá em João 3,16 a gente vai ver que Deus amou de tal maneira a ordem, né? O cosmos. Deus amou o cosmos de tal maneira, que está escrito no grego. Deus não te amou de tal maneira, excluindo você do resto da ordem da criação. Deus amou o cosmos de tal maneira que enviou seu filho, e se você nele crer, você tem acesso ao modo de vida que está ligado a essa ordem, chamado vida eterna. Essa é a grande mensagem. Essa é a mensagem da Trindade. A Trindade entra na bagunça, não interessa a bagunça que seja, joga a luz, separa as coisas. E depois, se eu tivesse tempo, eu queria muito olhar esse texto com alguém que tenha vontade, para olhar, sabe? É muito legal você ver o aparecimento do tipo de espécie que tá colocado. Por isso que não tem dinossauro aqui, por isso que não é essa narrativa. A narrativa que está sendo feita da Bíblia interessa a nós. E o que interessa a nós como espécie aconteceu nos últimos 40 mil anos. Essa é a história do Holoceno que está contada aqui, com uma breve pincelada sobre o que aconteceu antes daquilo que a ciência chama de Holoceno. Que aconteceu desde que a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta criação, que todas elas aconteceram visando esse momento, para chegar no que a gente vive. Deus criou e descriou esse planeta 5 vezes para que as condições de quem estuda pedologia, quem estuda botânica, quem estuda, cara, você vai ver que foi todo um processo para que esse planeta chegasse onde chegou, e se é a maravilha que é. O que que nós, como cristãos, afirmamos? Que não foi por acaso. Deus criou e descriou e recriou vezes inúmeras. E aqui está a narrativa da última. O que interessa centralmente é Deus fez isso por amor. E não precisa agredir a ciência de ninguém para ler dessa forma. Aliás, fica muito mais legal ler dessa forma. muito mais interessante ler dessa forma, quando você vê que Deus fala sobre peixes de escama, que Deus fala sobre árvores com frutos e flores, ou seja, é um outro tipo de árvore que surge após a última extinção dos dinossauros, é um outro tipo de flor que surge, é um outro tipo de fruto que surge, que são aquelas que hoje nós chamamos de flores e frutos comestíveis, que a gente fala, por exemplo, desses 300 mil espécies que a gente tem de planta, 30 mil são comestíveis, 10 mil a gente conhece, ainda tem um trabalho enorme para a gente conhecer outras 20 mil, que a gente nem sabe que dá para comer. E Deus organizou isso num jardim, e por isso pode significar para a gente que a gente pode também organizar um jardim de plantas comestíveis, de animais comestíveis, de rebanhos domésticos e rebanhos selvagens. Entendeu? Isso aqui serve de orientação. Não sei quanto a vocês, mas eu acho isso absolutamente fantástico. Outra coisa é que tudo isso que pode parecer muito complicado, hoje a Beatriz, né? A Beatriz ainda está aprendendo a conhecer as letrinhas, mas ela falou: eu quero ler o Salmo hoje. E o Salmo que nós lemos, o segundo versículo, fala da boca dos pequeninos, né? Da boca das crianças. Ontem a Beatriz nos ajudou a orar, hoje ela nos ajudou a ler, e Beatriz faz parte dessa leitura aqui com os seus 5 aninhos. Ela faz parte disso aqui. Porque ela que, no fim das contas, é o nosso guia de como que a gente se relaciona com Deus. Sabe o quê? Com a simplicidade das crianças. Sem a complicação desnecessária que os adultos adoram fazer. Pergunta se é complicada. É complicado na sua cabeça, Beatriz? Não, né? É simples. Bom, aí, gente, simples como uma criança, nós vamos lá para Coríntios. E em Coríntios, hoje nós vamos ler uma saudação final, que igual genealogia. Na Bíblia, muita gente passa por cima das saudações finais. Uma vez eu fiz uma série, uma palestra em São Paulo, que era só sobre as saudações finais das cartas de Paulo. Acho que eu já fiz isso aqui de novo com vocês em uma outra ocasião. São as pessoas mais legais que você conhece, são as pessoas mais importantes que ninguém conhece da Bíblia, estão nessas saudações finais. Olha, fala para Aristarco, manda um abraço para Fulano, para Ciclano, são as pessoas mais legais que você vai encontrar. E as dicas mais importantes, porque no final você fala o que é essencial. Vamos para o texto. Complicou? Gostou de ciência? Fez o quê? Mas olha aqui, ó. Sem mais, irmãos. Despeço-me de vocês. Procurem aperfeiçoar-se. Continuem melhorando, aprofundando, estudando. Exortem-se. Exortar é animar o outro a fazer o certo. Exortar não é chamar a atenção de ninguém. Exortar é falar: Fulano, para que fazer errado? Faça certo, vamos por aqui, vai. Aí ele fala: exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento. Isso não precisa de explicação. Vivam em paz. Não fica disputando um com o outro. E o Deus de amor vai estar com vocês. Essas são as condições para que esse Deus que criou o universo esteja com a gente. Vivam em paz, exortem uns aos outros, animem-se, saúdem-se uns aos outros com um beijo santo. Sabe, esse cumprimento de intimidade, de amor, de carinho, mas principalmente. Nessa saudação, nessa dá beijinho. Imagina na cultura de algum lugar e dá um beijinho extremamente ofensivo. Pra gente é normal, aqui a gente dá 2 beijinhos, 3 beijinhos, depende do lugar do Brasil que a gente está, né? Mas não é esse beijinho que Paulo está falando. O ósculo santo era quando as bocas quase se encostavam e um sobrava na boca do outro, simbolicamente dizendo: o espírito que está em mim anima o espírito que vive em você. E o espírito que vive em você anima o espírito que está em mim. Quando a gente se saúda, a gente saúda um ao outro lembrando que esse meu irmão que eu estou saudando, ele tem o mesmo Espírito Santo que eu tenho e dele vem a mesma palavra que vem de mim. E um anima o outro. Que a nossa saudação seja essa saudação inspiradora, sabe? Eu adoro quando chego aqui de manhã. Hoje de manhã eu cheguei, estava a Débora fazendo café, né? Aí veio de novo a Beatriz, né? Eu não sabia que ela estava por aqui. Ela veio, pum, encostou em mim assim: dê um abraço aqui, cadê? Dá um abraço. É altamente inspirador. Né? Então, quando você saudar o outro, saúde com esse desejo de inspirar e de ser inspirado pela presença do outro. E a graça e o amor de Deus vai estar com a gente se a gente fizer isso. Por fim, para terminar, e eu espero não ultrapassar o tempo, eu tenho já ultrapassei, eu espero que dê para você ouvir até o final. Eu vou voltar a esse assunto outra hora, mas Mateus 28, 16 a 20, Jesus fala aquele famoso e de hoje a Débora contava. Como às vezes nessa vontade de evangelizar as pessoas, de ganhar as pessoas, que é horrível, né? Ganhar as pessoas. Jesus não precisa que ninguém seja ganho. Porque quando você ganha, alguém perde. E muito daquilo que se chama de evangelização é jogar um jogo de ganha-perde. E não é nem de ganha-ganha o jogo que Jesus fala ali. Indo pela vida. Não existe no grego vão pelo mundo ou ide pelo mundo e façam discípulos como se fosse uma cruzada, como se fosse uma batalha, como se fosse alguma coisa para você ganhar. Não existe isso no grego do Novo Testamento. O que está escrito nesse texto do Novo Testamento não tem essa tradução europeia. É indo pelo mundo, façam discípulos. Indo pelo mundo. Ou seja, enquanto você está caminhando por esse mundo, e a Débora também citava, e o Eduardo, né? Que alguém ontem nos fala assim: pô, vocês são nômades, né? Nada é mais marcante para um cristão do que ser um nômade. A gente vai indo pelo mundo. O que que a gente faz enquanto vai pelo mundo? Discípulos. O que é um discípulo? É alguém que imita um mestre. Como que a gente faz discípulos? A gente mesmo compreendendo na nossa cabeça que a gente é discípulo de Jesus, nós não somos os mestres. Ninguém pode ser meu discípulo aqui. Você só pode ser meu discípulo na medida exata em que eu for discípulo de Jesus. Você só pode ser discípulo da Débora, do Eduardo, da Helena, da Vitória, na medida que essas pessoas simplesmente sejam imitadores de Jesus. Ou como você falou, né? A Adriana falou com você que ele era o cano pelo qual Jesus passa, né? Ela falou, agora está mais desentupido, né? Então, que nós sejamos canos desentupidos, para que não atrapalhemos, né, o discipulado entre Jesus e cada um das pessoas que a gente foi encontrando no caminho. Indo, e nós temos que sair daqui indo, sabendo que a gente faz discípulos de Jesus e não discípulos de nós mesmos. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. E é uma pena que eu não vou poder falar 50 minutos, porque esses textos de hoje me dariam toda a condição de falar 50 minutos, mas que Deus os abençoe. Amém.